te esquecer. Bora, Vanessa. O tempo vai e prova que foi você quem perdeu um grande amor. Quando a saudade apertar, eu vou querer te ver. Quando a viagem já não faz mais sentido ficar tão distante. Anjinho dos passageiros com a gente, toda a galera curtindo o retrô. Obrigado. O amor que eu sinto não pode esperar. Bora, Marivaldo, Lubia. É só amor, né? Eu preciso estar com você. Hoje tem quadra da prefeita. Um país, um reino de amor pra te oferecer. Alô, Tom. Eu sou de você. Prepara a bola, Tom. Meu parceiro Tom aqui com a gente. O cara que tá organizando aí a bola do retrô, meu irmão. Vai ser muita onda. Aí depois da bola vai ter um churrasco. Solidão no meu peito vem me atormentar. Alô, Rebelde. É lá que eu quero te pegar. Com você todo instante. Já não faz mais sentido ficar tão distante. Vem ficar na minha vida. Vem de vez sem despedida. Porque o meu mundo é todo seu. Eu amo você. Vai girando, vai girando. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. Dali Retro. Esse é o Fox, o Alex Fox com a gente. Foi a você. Bem melhor assim. Bem melhor assim, né, nego? Nego, saudade. Aí é perigoso. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero. Alex Fonseca, aqui com a gente. Alô, Patrícia! Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. Bem melhor assim. Ai, ai, ai. Foi sempre assim. Meu parceiro Bira. Aí é considerado. Carreira solo hoje, meu amigo. Ninguém segura o homem hoje. Alô, Bira! A verdade, nada demais. Tu não quer quem... Tem quem quer, né, meu irmão? Fica por trás, meu amor. Meu coração tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois. Você parece que é cego. Não vê que estou te olhando. Que eu estou desejando tanto dançar com você. Olha pra todas na festa. Alô, as apimentadas. Brinca com os seus amigos. As apimentadas já estão com o passaporte comprado aí pro nosso Retrofolia. Sei que você está sozinho. E como eu estou carente. Meu amigo 7. Alô, 7. Prepara o churrasco, eu vou lá. Até se entender. Alô, Nájila. Olha esse som aí. Que razão? Coisas tão banais estragam o prazer. Alô, Lívia! O nosso amor é lindo, é grande o encanto. Não imagino amor porque brigando. O Bira fica só de olho. A gente tem que se entender. Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro. Mas o nosso amor está morrendo aos poucos. Pois não foi de brigas que o amor se fez. Que o amor se fez. Está dilacerando nossos corações. Por favor, não vamos apagar a chama da paixão. O nosso amor é lindo, é grande o encanto. Não imagino amor porque brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo. Nosso amigo Henrique aqui com a gente. Cara que preparou aquele açaí especial lá em... Lá em Magalhães Barada, tá aqui com a gente. Alô, Henrique! Tá dentro! Banda 007. Que não que hora pra chegar em casa hoje, hein? Que bota fé que o Paysandu vai ganhar de 2-0, dá um grito aí. Que bota fé que o Leão vai ganhar de 3-2, dá um grito aí. Meu Deus do céu. Hoje eu tô apostando nele. Não fale mais do meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim. Se me esquece, é que eu nem falei quem é, Tom. De longe, viro a cara, finjo que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, melhor não me procurar. Porque eu morro de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. A nossa amiga Anne com a gente, a morena charmosa dos covardes, está aqui com a gente, olha aí, ó. Alô, Anne! Onde você e eu, que você nunca soube fazer. Sem eu, com quem quiser, eu aposto. Se ela bater o dedo, eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. No WhatsApp. Sei que é por meu namoro em risco. Já teve a sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, vacilou. Nosso amor, agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou. Chama a minha alta aí, vai! Você quer ver eu trair meu bem? Igual ela, só uma. Igual você tem cem. Você quer ver eu trair meu bem? Igual ela, só uma. Igual você tem sim. Cê quer ver eu trair meu bem? Igual ela, só uma. Igual você tem sim. Cê quer ver eu trair meu bem? Nana, me nem vem. Meu parceiro Dodô, o homem do tacacá, tá com a gente. Aí, Dodô! Só nós dois, ou outra vez terminado. Ela tá decidida, tá desiludida, ela quer dar trabalho. Diz que o coração dela agora tá congelado. Pra voltar ao normal tem que passar uns dias de molho no álcool. Então deixa. Deixa o copo secar, deixa o rosto molhar, a cabeça girar que ela vai se lembrar. E a vida é uma roda gigante que nunca tem fim. Príncipe roda, Negro. Roda, roda e pare. Que dia é o sol? Então coloque o nosso amor no carregador. Tá só com 1%, você tá me perdendo. Coloque o nosso amor no carregador. Tá só com 1%, mas ainda tá tempo. Se sua bateria acabar no meio da madrugada, em tomada aqui em casa. Dividir a cama e os planos. Já imaginei a gente num lugar sem sob medida. Será? Uma mini cópia sua e outra minha. Quem sabe canta? Num jardim de amor. Quem sabe canta? Pra gente cuidar. Quem é filho de Deus, canta aí! Eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz também. Que o coração já tá dizendo amém. Dizendo amém. Vem, neném. Naldo e Dog dos Covardes do Retrô já estão na área. Eu digo sim e você diz também. Que o coração já tá dizendo amém. E essa formiga manda a nossa amiga Paula com muito amor e carinho. Pra você, Paula! No comecinho, no comecinho. Égua, pode arrumar, é. Pode arrumar e manda. Alô, Paula, manda pro formiga. Pode arrumar as malas e vir morar nos meus sonhos. Alô, Gessé Retrô. É sexta, sábado, domingo, segunda, terça, meu irmão. Se tiver quarta, ele tá. Já imaginei a gente num lugar sem sob medida, com uma mini cópia sua e outra minha, num jardim de amor pra gente cuidar. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz que o coração já tá dizendo amém. Dizendo amém. Vem, neném. Eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz também. Que o coração já tá dizendo amém. Dizendo amém. Tá. GD15 com a gente. Toda a galera GD15, valeu, meu irmão. Alô, Rafinha. Olha esquentar essa parada, bora. Segura, Anny. Vai. Olha o caqueado. Negro. O Paulinho e a Vanessa de Marituba com a gente sempre no Retrô. Alô, Vanessa! Só no cá que vai! quer chupar. Tu quer chupar. Olha o Chitara, meu irmão. Coitado do Chitara. É muito sapateado de catita e rebolado de minhoca, meu irmão. Quem conhece é o Rafinha, tá no meio, homem. Dale un palo, que ya cae. O homem tá no meio. Um palo, que ya cae. Dale um palito, que ya cae. Dale um palo, que ya cae. Dale Bela! A Bela e o Rafinha, meu irmão. Solta o craque, vai! Príncipe Negro. Aí o gago da pista negra, né? Ya, ya, dile a tu madre que te deje y a la vela y si no te deja ir, dale un palo, que se muera, dale un palo, que se muera, dale un palo, que se muera, un palito, que se muera, dale un palo, que se muera, un palito, que se muera, dale un palo, que se muera, un palito, que se muera. Só no balanço, mano. E hoje domingo, os estados do Amar, gente, lá na quadra da prefeita. E o Naldo vai com a gente. Bora, Anne, bora, Dog. Deixa tudo no escurinho. Yeah. Pra balançar! Hoje tem café saúde do Curió. Todo mundo convidado, hein? Aí da folia com o DJ Dinho e o Gordo. E o Patrícia ganhando do Crocodilo. Com a gente do restaurante Bahia, curtindo o retrô. Galera do Barco Doido também curtindo com a gente. Vai! Bora botar pra cima aí! Tô se garante. Pedreira com a gente. Fala, Bidu! Vocês querem, né? Então bora dar um giro! Ok, let's do it. DJ Edilson, Edilson, sou uma galera que agora vai detonar. Vou dar um giro. Vou dar um jeito. Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. Bora, Dodô. DJ Edilson, Edilson. Sou na galera que agora vai detonar. Alô, Biro Biro. Vou dar um giro. Alô, Alexei. Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. Alô, Chitara. Vou dar um giro primeiro no juro. Tá no setor. Tá focando no seu setor. Quem é da terra firme aí? Porque eu sou Príncipe Negro, sim, senhor. Tô escutando. Quem é do Guamá? Sou na galera, com certeza tá por lá. Dou um pulo no bairro da queimação. Ver o Edilson e o Diaco, meu irmão. DJ Edilson e Edilson. Sou da galera que agora vai detonar. Bora, Verônica. Vou dar um giro. Vou dar um jeito. Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. DJ Edilson. Essa aí Edilson, é da época que a Vanessa fazia a roda. Vou dar um giro. Vou dar um jeito, Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. Dali Retro. Meu irmão, chega junto naquela pessoa que eu tava olhando já há muito tempo. Essa é a hora. E vai pro salão! A onda agora é retrô! A onda agora é retrô! Edielson, Edielson, Edielson. Eu fiz de tudo para não te perder. Eu fiz de tudo para não me deixar, mas a vitória foi de outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. Tão só, sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo nosso amor. Tão só. Já já viu o Mano Edilson? Escura, cheio de amargura. Aí é pira. A chorar. Minha dor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Não somos o maior, nem o melhor. Somos simplesmente o som da galera. Príncipe Negro. Segunda-feira é lá na Florentina, gente. É a volta da Florentina. E pra voltar com chave de ouro tinha que ser o Retrô. Segunda-feira vamos estar por lá. Meus dias. E um detalhe especial: as mulheres não pagam a noite toda segunda-feira na Florentina. Perdi para sempre. E até 10 da noite ninguém paga ingresso. Quisera fugir desta amarga lembrança. Quisera esquecer que um dia eu te amei. Príncipe Negro. Tão só, sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo o nosso amor. Tão só, pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. Minha dor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Foi de show. Dá-lhe meu retrô. Não, chega de sofrer. Chega de chorar. Já não tenho lágrimas. Você me deixou completamente nesta fossa dos diabos. Josimar Rex com a gente. Hoje ele tá só de boa no retrô. Alô, Josimar! Não vai beber todas hoje. Deixa pra daqui a pouquinho. Alô, Chitara! Alô, Dona Adriana! Não, não faz mal. Não. Já já vou detonar a vinheta do Chitara. Você pra mim, você não presta. Você é lixo, não prestou. Você me chamava de benzinho, mas eu acreditava porque gostava de você. Segura. pra DJ Edielson. Faz essa galera dançar, meu DJ. Bora, Anja, Ronaldo. Da saudade. O Dog Saudade com a gente. Aí conhece, né, Dog? Me desespera. A mancha pimentada. A saudade me tortura. Silenciosa ausência tua me ensina a ler no livro desta solidão minha amargura. Quero que voltes como volta a primavera e nos teus olhos tragas todos os encantos que são teus. Quando voltares, não digas nada e vai entrando. E te esperando estarão também todos os beijos teus. Alô, formiga! Mas não demores muito, não demores nada. Venhas ligeirinho, sejas camarada. Mas não demores muito, não demores nada. Venhas ligeirinho, sejas camarada. Meu amiga Bia, e o único amor da sua vida, alô Marivaldo. Hoje na quadra prefeita, alô Renanzinho. Esta saudade que é de ti me alucina. A chegada do aniversário da nossa amiga Vanusa, aí das abusadas, aí ser muito chope, meu irmão, na quadra da prefeita daqui a pouquinho. Silenciou as abusadas, só no charmin. Me ensina a ler no livro desta solidão minha amargura. Alô, Chita! Eu vou logo adiantando o assunto. Meninas, eu estou só por opção. Por opção da minha esposa. Teus olhos tragas todos os encantos que são teus. Quando voltares, não digas nada e vai entrando. E te esperando estarão também todos os beijos teus. Mas não demora. Mas não demores muito, não demores nada. Venhas ligeirinho, sejas príncipe camarada. Negro. Mas não demores muito, não demores nada. Venhas ligeirinho, sejas camarada. Mas não demores muito, não demores nada. Venhas ligeirinho, sejas Égua do Som, meu irmão. Alô, Paula. Hoje eu sou obrigado a beber outra vez. Só não vai beber todas, pelo amor de Deus. Porque assim de cara limpa não vou aguentar. O Johnny da Laranja com a gente. Vejo a mulher que eu amo nos braços de outro, trocando carícia. Príncipe eu Negro. Quase louco, vou tomar um porre pra desabafar. E cada noite que ela dorme com ele é mais um golpe profundo em meu coração. E pra não morrer de ciúmes quando a gente ama, nada melhor que um litro de cana, remédio indicado pra curar a paixão. Meu parceiro Poro, aqui com a gente, alô Poro! É a solução. Tá na área. Não vejo outro jeito de arrancar do peito a desilusão. Bora, Fernanda Buzada, vai. Esse amor destruiu minha paz. Estou amargurado e apaixonado demais. E cada noite que ela dorme com ele é mais um golpe profundo em meu coração. pra não morrer de ciúmes quando a gente ama. Nada melhor que um litro de cana, remédio indicado pra curar paixão. Vou beber, é a solução. Não vejo outro jeito de arrancar do peito a desilusão. Esse amor destruiu minha paz. Estou amargurado e apaixonado demais. Estou amargurado e apaixonado demais. Estou amargurado e apaixonado. Só se for. Precisa-se de uma secretária de boa aparência e que faça serão. Que seja boazinha e educada, que saiba resolver os problemas do patrão. Olha que aqui no Retrô é assim, ó. Paga-se bem, ordenado dobrado, pra que ela entenda a vida de um homem casado. Paga-se bem, ordenado dobrado, pra que ela entenda a vida de um homem casado. Se a mulher telefonar, bacana não está. Se vier me procurar, sou do Retrô. Patrão não está, saio pra reunião. Patrão não está, não sei quando vai voltar. O patrão, patrão não está, o patrão não está. Se a mulher telefonar, patrão não está. Se vier me procurar, patrão não está, saio pra reunião. Patrão não está, não sei quando vai voltar. O patrão, patrão não está, o patrão não está. Então toma! Num conto de fada. Lá vem o carpinteiro! O carpinteiro. Sozinho, sem nada. Tô liso, sem dinheiro. Amava a princesa. E aqui? Mais linda da terra. Aqui no Retrô! Mas tinha certeza que nada era pra ela. Olha já a satisfação! Rever meu parceiro Rizinho aqui com a gente. Obrigado, Rizinho. Obrigado, Papito. Nossa, muita treta, galera velha guarda. Quero matar a saudade de Deus, com Edels. Aqui no Retrô. Sinta a sua vontade. Obrigado pelo carinho, Rizinho. Obrigado, Papito. Com ele foi viver. Nosso amigo Bruno, Fabiano, Zé Carneiro, Teté. Olha a galera com a gente. Só na moral. E você, princesa. Eu sem dinheiro, você com nobreza. Um abraço Tabosa com a gente. Diga Adriele da equipe Bebe Puras. Se você me amaria. Parceiro de Gênero de Saudade. Tá com o Bidu Redrô, tá em casa. Bora aqui, Berli. Alô, Ceará. Parceiro Paulinho e Vanessa, lá de Marituba, amigos da empresa Príncipe, obrigado. Nosso amigo Formiga, Paula, viajando no tempo. Formiga e Paula, o casal sensação do Retrô. Diga, meu benzinho, se você me amaria. É igual da camisa firme. E com todo carinho, comigo casaria. Chitara e Adriana, o casal VIP do Retrô. Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Olha só, gente, eu tô sentindo que hoje o Paysandu vai ganhar. Não é papo furado, não. Eu tô sentindo que vai dar Paissandu hoje. Edels, não te agonia, porque eu acho que o Remo leva essa de pelo menos uns três em cima do teu Paissandu. Te prepara. Então bora ver. Quem é do Paissandu, levanta a mãozinha aí. Minha torcida do Leão, dá um grito aí. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. Bora, Trica! Bora, meu amor! Família Silva Lanches com a gente! E dizendo o amor que também eu senti e que veio alegrar meu. Obrigado, Marcelo Dog! Obrigado, Naldo! Escobarde com a gente, curtindo o Retrô, dando maior apoio! Obrigado, Lucarinho, tamo junto! Minha amiga Vanessa! Ô, Vanessa, minha eterna princesa, um beijo! Eu lhe dou meu amor e farei você muito. Obrigado, Gabo e Lene. Gabo da Pista Negra. Olha a tatu do homem aí. Bora, Lene. Se você me quiser. Se você me quiser. Se você me quiser. Príncipe Negro Retrô. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar e dizer do amor que também eu senti e que veio alegrar meu viver. E se você? Se você me quiser e comigo ficar, mando embora minha solidão. Aí é Ruivinha, meu irmão. Se quiser, eu lhe dou meu amor. Alô, Fete. Você muito feliz. Se olha o churrasco. Meu parceiro Marcelo Frango com a gente. Vamos, Retrô. Se você me quiser. Se você me quiser. As abusadas do Retrô. Se você me quiser. Lá na fonte, meu irmão. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. No seu beijo molhado, aqui vou matar minha sede. Nosso parceiro Frank, velha guarda, na companhia do parceiro Dodô, o homem do Tacacá com a gente. Obrigado, Frank. Tamo junto no Retrô. Alô, Rayane! Legal do comércio, minha princesa. Josimar Rexinado, olha o homem. Bora, Bia, bora, Marivaldo. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Conta sua vida sem olha o olho. Medo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, escolhe. Príncipe Negro Retrô, a verdadeira lenda viva das aparelhagens.